Após o sobrevoo em Itaparica, o comandante vai cruzar o campo pelo norte. Após Paripe, vai ingressar corredor Interlagos. Após Interlagos, corredor Forte para a Praia do Forte. Interceptou, passou 366, 3216. Sela 3216, complete a final e chame Torre Salvador, 118 decimal, 60. Gol no 962, acione identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada à malha, ajuste no 096. 050, via chegada à malha, ajuste no 096, gol no 962. Deixa eu arrumar o controle. Ainda não recebo o contato radar do senhor. Reporte para o controle quando estiver sobre Paripe e confirme a altitude que mantém. Está autorizado manter o número pés a critério do comandante? Reporte apenas na vertical de Paripe. Salvador, azul 4463. É. Temos a informação, hotel, autorização para ideal. Um instante, cópia, por gentileza. Aguardo, pode fazer. Autorizado em 11, nível 180, decola 10, curva à direita na saída coral, via Golf 677. Controle 1208, aciona 5533 transponder. Autorizado em nível 180, decola via coral. Primeira curva à direita, via Golf 677, controle 208, transponder 5553. 4463, procedimento está correto, são prontos para o tiver acionamento. Ok, para o táxi voo 1864, seu ambiente 137, autonomia 2 horas, alternando recíproco. 64, utilizado táxi A-81, táxi Índia, ponto 0 no 0, torre 118, decimal 6, posição no 0 no 6. 41, ponto espera na 10, torre 186, ajuste 16. Paulo Salvador, boa tarde, 632 no 6. Posição no 6, utilizado Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette no 04-32 no meio. Está fazendo o voo 2067, cliente da informação hotel. 2067, prepara, da El Lida Motte, vai guardando cópia. Da El Lida Motte, voo. Salvador, rua, roxa, 6213, posição 8, estacionamento. 6213, autorizado. Obrigado. Já... Deixa eu botar o papel. Tá, tudo bem. O comandante preferido está autorizado, voa direto à Praia do Forte. Autorizado, voa direto à Praia do Forte. Ah, eu queria fazer um sobrevoo litoral. Eu vou falar da Praia Branca, depois eu faço o sobrevoo para o litoral. Gente. Dono 962, terça via para 2500 pés, após Itapes. Voo Serra Vista 366, está autorizado o procedimento R9 e reporte estabilizado. 2500, após etapa, voa Serra Vista 366, autorizado o procedimento 962-16. Chance saída da El Leda Motiva, via UPS 110, Piraí, Umbate, UPS 44, Pagog. Controle Salvador, Pera 1208, aciona 5004, transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, local pista na 0, curva direita na saída da Euleda Motiva, Piraí, Bate, apresentou 44, Pagode. Controle 208, transponder 5004, voo 2067. 2067, cotidiamente está correto, são prontos, feedback, treinamento. 2067. Uniforme, Mike, uniforme, ponto cópia. Pronto. Obrigado, Fortaleza, nível 250, decola a pista 10, curva à esquerda na saída Momo, Futi, via Apedulo 19, após Bangu, Abucu e prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5022, transponder. 5022. Uniforme Mike, uniforme, decola pista 7, permanece curva à esquerda. Poderia, por gentileza, confirmar pessoas a bordo, autonomia, o pátio se encontra? 4-5. Autonomia de 430, alternado Piresina, para a Brasília, meia, Estacionamento, táxi, decolagem, chame Torre Salvador, 118, decimal 6, com ajuste de altímetro no 0, no 6. 118,6, semana. Três, autorizado táxi, via parte 1, táxi Índia, ponto espero no 0, torre 1186, o ajuste no 0, no 6, poderia confirmar o aterrado? Serra Brava, confirmado. Gente, grato, bom voo. Obrigado, você é um excelente, não só. Igualmente. Salvador, 4463, Santa Cruz, destinamento 3101. 4463, após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado, chamando pronto táxi. Após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado, chamando pronto táxi, 4463. Voa 3804, aciona identificação, voo rápida presente para interceptar a chegada a Mare, desça para o nível de voo 050, ajuste no 06. Afirmo. Boa 864, livre de desvios, reporte ao término. Sente, boa noite, 64. Bono 864, após desvio, está autorizado voar direto para Aracaju. Após desvio, Aracaju, Bono 864. Passaria do 2230, acione identificação, desça para o nível de voo 120, desça via chegada Amã, ajuste no 06. 120, via Amã, 10016. Passaria do 2230 após Mastu, está autorizado para o Editor. Mastu, qual a posição? Toque. Afirmo, toque, tango, lógica, quilo, eco. Voo no 962, estabilizado a Renato. Voo no 962, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 60. 118-60. Salvador, Bomba 22, acione identificação. Boa tarde, Salvador. Ocean 6213, decolamos no Discuba. Ocean 6213, contato radar decolagem Discuba via Dael para o nível 360. 360, autorizado o voar direto posição Leda, por favor. Após 2000 pés, está autorizado direto Leda. 2000 pés, direto Leda, obrigado. Bomba 22, Controle não recebeu a identificação. Perdão, 1186, o ajuste 0 no 6. Autorizado táxi via espera a torre 1186, azul 4463. Contornando 2545. 2682, controle não recebeu o acionamento da sua identificação, porém tem contato radar estabelecido 65 milhas nordeste de Salvador, vou na proa de Ponce para a chegada Ponce, ajuste no 0 no 6. Agora sim recebo o acionamento da sua aeronave. 65 milhas nordeste de Salvador, voo e Ponce para a chegada Ponce, ajuste no 0 no 6, reporte unidade descida. Reporte para cruzamento. Fique atento ao táxi do Bang da Gol. Isso, Tchalho, eu já confirme o pouso na 1017. Gente, tem condições de completar o procedimento das naves? Gente, vou na pro Diamant para a chegada da Man. Ajuste no 0116, desça inicialmente ao nível de voo 050. Em 804, da presente voo Serra Vita 366, desça para 2500 pés, ajuste no 06, autorizado a RNAVE e repasse estabilizado. Atalha 2230, da presente voo Serra Vita 366. 366. Atalha 2230, autorizado a descer para o nível de voo 060. 060. O Chanel 6213 está autorizado voo direto Irume, da presente. Boa, confirma para o manhã 2113. Autorizado direto Irume. Obrigado, direto Irume. Sete até Romeu. Passou, 20 milhas afastado de Salvador, tem frequência livre para autocoordenação, reporte ao regresso. Reportar ao regresso, Alfa, Botan, bom dia, Roma 962, livrou? 962, prossegue Alfa, Juliette, 03. Alfa, Juliette, 03. Charlie Hotel, informa o tráfego, posição 2:08.9. Rumo sudeste, com ATR-72 cruzando o nível 140 em descida. Gente, o Vitor Charlie Hotel confirma a velocidade indicada. Condições de reduzir para 180. Inicialmente reduz a 180 nós, o Vitor Charlie Hotel. Rumo 22. O comandante vai prosseguir com o procedimento RNAV da pista 10 ou o NDD Zulu? Gente, o rumo 22. Salvador Azul 4463, passando 1300 pés, subida. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível 180. Sobe via Coral, nível 180, azul 4463. Puma 22, desça para 4 mil pés, ajuste no 096. Puma 2230, desça para 4 mil pés, ajuste no 096. 4 mil no 096, avançaria. Fechado até onde? Fechado até. Tem condições para fazer o procedimento NDB Zulu da pista no zero? Vamos fazer o que é NDB, cara. Gente, aguarde para o Boa Tarde. Contra o Salvador Azul 4463, solicita proa de Coral. Autorizado Coral. Autorizado Coral 4463. O Fechado Hotel da presente está autorizado para o de casa. O Xanã 6213, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2235.2515, obrigado, tenha um ótimo fim de semana. Xanã 6213, secundária 125.1. 125.1, obrigado. Boa. Controle Salvador, boa tarde, voo 9067, passa 1800, na Dael. Voo 2067, contato radar na decolagem, suba via saída da Dael para o nível 360. Após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Ok, 2.000 pés, direto Leda, gol 2067, obrigado, subindo ao 360. Ledo 2230, desça para 2500 pés, na produção Rajita 366, ajuste no 016. Autorizado procedimento RNAV, reporte estabilizado. Serra para 2200, 9096, Serra Vitor 366, reportando estabilizado, 2230. Puma 22, confirme velocidade indicada. Afirmou, Puma 22. O Vitor Charles Hotel. Autorizado incrementar a velocidade para 2009. Autorizado na aeronave da 10, 3804. Chame a Torre Salvador, 118, decimal 60. Da presente para autorizado voar na Prod Yukov. Yukov da presente, azul 4463. Voo 2067, informa o tráfego 2 horas, 1 milhas, rumo sudoeste. Um eco 190, cruzando o nível 120 em subida. Gente, voo 2067, não avisto. Gente. Juliette, até o meu regresso para pouso em Salvador. Gente, prossiga pelos corredores, reporte ingressando no corredor Interlagos. que a Charlie até desça e mantenha 4 mil pés ajuste no 0 no 6. 4 mil no 0 no 6. Gol 2067. Eu siga, Gol 2067. Alguma possibilidade de coordenação pro Edmonte, lá? Aguarde. Obrigado. Estabilizado, Passaredo 2230. Passaredo 2230, complete a final, chame Torre Salvador 118.60. 118.60, obrigado, bom dia. Capitão Vitor Charlie Hotel, desça para 2.000 pés, ajuste no 016, está autorizado o procedimento VOR da pista no 0, reporte estabilizado. Controle de Salvador, meu cordial, boa tarde, esse é o papapá uniforme Mike Uniforme. Papapá uniforme Mike Uniforme, com favor da decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés, após autorizado via saída Momo para o nível 250. Mantenha a proa até 3.000 pés, após via saída Momo, uniforme Mike Uniforme. Gol 2067, chame Recife, na frequência 128.35, alterna 125.1. Recife, 1.2835.251, gol 2067, vamos embora. Para 2-2, após Golf, está autorizado voar na Pro Serra Vita 367. Após Golf 367, 2-2. 463. 8 milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado, chame IELTS, frequência 120, décima 1. IELTS, 120, Juliette, prossiga. Vitorinho da Juliette, confirma a atitude que mantém e se já ingressou no corredor caixa prévia. Gente, Vitorinho da Juliette, mantenha-se corredores, ainda não recebo o contato radar, reporte no, na vertical de Paripa. Prossiga. Poderia cumprir uma espera de magistrado, senhor? Sr. Charlie Hotel, não será possível devido a tráfego na sequência atrás do, da aeronave. Ok, Papá Juliette Hotel Romeu, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 18,5, grato. Muito obrigado, companheiro. Boa. Papá Juliette Hotel Romeu. Alfa Juliette, posição 12, bate 1. Alfa Juliette, posição 12, bate 1. Uma, dois, dois, mantenha a via após o Serra Vista 367, está autorizado para o Serra Vista 366, EDC para 2500 pés, ajuste no 0 no meio. Zona meia, autorizado Fortaleza, nível 310, decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo Frutti, via UPS 19, pós Bangu, Abuco, prossegue conforme rota. Controle 1208, aciona 5044 e transponder. Patangosta Golfilo, acione identificação, vai na Pro de Bonfi para a chegada Bonfi, ajuste no 0 no 6. Desça para o nível de voo 050. 208, o controle e o transponder 5044, 3216. Saída Momo Frutti, chama pronto para o tiver acionamento 3216. Momo Frutti, 3216. Demora. Vitorinho de Juliette, informa o tráfego 11 horas, 13 milhas. Rumo sudoeste, o eco 110, descendo para 2500 pés. Victor Juliette, Vagiane, Macapá. Victor India Juliette, mantenha os corredores. Corredor Interlagos, reporte rotatório, ou visual com campo. Papapá, uniforme, Mike, uniforme. Na sua escuta, uniforme, Mike, uniforme. Semi Recife, na frequência 1.26.85, secundária 1.25.45. 2545-2685. Autorizado. Tá, Golf Kilo, tem condições de cumprir o procedimento aeronave da pista 1-0? Vou na Pro de Pelo, aguarde para voar Duna para o procedimento NZB Zulu. Dois, dois, estabilizou? Firmou, visual. Entendi, complete a final e chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 118, 95. Torre Salvador, bom dia. Boa tarde agora, rumba 22. 8-6-0. Torre Salvador, rumba 22. Torre Salvador? Patango, acho que é Golfilo. Palmo tráfego, posição 1h35 rumo nordeste. A aeronave não está em contato com o controle acionado 2000, numa altitude de 3.400 pés. Acho que é Golfilo, se tiver condições de coordenar na frequência 12345 com o tráfego e mantendo a bilateral com controle, está autorizado. Isso, ele está na torre de Alagoinha. Tango Yankee, Romeu Lima, prossiga. 73, João Pessoa, 6 horas. Yankee Romeu Lima, ciente, autorizado 500 pés, ajuste em Salvador no 015, reporte iniciando sobrevoo na rótula do Macaxi. 015, reportará em sobrevoo, Yankee Romeu Lima. Gente, o Yankee Romeu Lima, atente a traços de aproximação para Salvador. O Oscar Golf 5 autorizado descer para 4 mil pés, ajuste no 015. A aeronave que chamou o controle? Foi o Gol, 255, a nave. Prossiga. O Gol, 255, está cruzando o 260, 160, na 12. Gol, 255, acione identificação dessa via chegada a bordo para o nível de voo 050, ajuste no 015. Vitor Charlie Hotel, autorizado, parte 1 no Lima Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre 1186. Xané 6320, acione identificação, desça para o nível de voo 050, ajuste no 015, autorizado para o GPAP. Oxalé 6320, inicie redução de velocidade para 2301. 2301, Oxalé 6320. Oxalé Golf Kilo em forma indicada. Sim. Juliette para si. Tango Mike Eco Juliette. SM, pessoas a bordo, tipo de equipamento e a procedência. A procedência. Controle Salvador. Boa tarde, C3206, cruza 1.500 metros permanente. De Sierra 90, Charlie Lima. Decolagem Vera Cruz para Salvador. Mantenha-se corredores. 1.000 pés. Da presente está autorizado voar direto para Paris. 1.500 pés mais que a Juliette. O ajuste em Salvador no 095. Controle Salvador, boa tarde. Tem 3216, cruza 2.700 na Momo. Tem 3216, contato radar na decolagem suba via Momo para o nível 310. E a Momo para o 310, até 32. Salvador, bom dia, boa tarde. Azul 272, gente da Hotel, para Paulo Afonso, nível 150. Zero. Azul 2642, acione identificação, dessa via chegada Mari para o nível de voo 070, ajuste no 095, inicie redução de velocidade para 2309. Soletrar, por favor, a saída. Momo, Mike Oscar, Fruti, transição, Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Aguarde, por favor. O Azul 2732, autorizado de 170 para Paulo Afonso. Vai declarada Piscino 0, saída Momo, transição forte. Capta Azul 9. Controle 1208, transforma 5 por baixo. Pelo final Salvador, retoração para sequenciamento. Boa direita proa 220, limite manessa proa por 15 milhas. Correto, Papa Tango Oscar do Fio. Chalé 6141, acione identificação, mantenha proa de Adolfo para interceptar a chegada bom. Dessa guia para o nível de voo 060. Ajuste 1.005. Bono 255, inicie redução de velocidade para 2209, número 3 na aproximação. Ok. Lima que tem pouso será na pista 17 ou 10. Sem inicialmente a pro do VOR, aguarde coordenação com a torre para ingresso no circuito de tráfego para pouso na pista 10. Controle o Azul 2782, informando que não cumpriu a restrição do nível 110 na 15ª milha de Salvador. Gente. Chané 6320, da presente voo Serra Vita 366 e chame o controle final, frequência 119.80. 1366 na proa, 980 agora, DPDK. Controle Salvador, Chané 6320, descendo para o Zé, 5-0 na proa, Serra Vita 366. O Chané 6320, desça para 2500 pé em cima do Serra Vita 366, altímetro 1090. 2500, voo 1255, controle Salvador, boa tarde. Desça para o nível de voo 050, retoração para sequenciamento, curva direita proa 240, limite 235, proa 235, limite para nessa proa por 28 milhas. Patango, acho que é golfe uniforme. O Chané 6226. Desça para o nível de voo 080, ajuste 1015, inicie redução de velocidade para 2309, ajuste 1015, via Maris. Via Maris, 060, Chané 6226. Azul 2642. Reduza a velocidade para 2009. E chame o controle, mantenha extra para o nível de voo 060 inicialmente. Papatango, Mike, Eco, Juliette, chame a torre na frequência 118.60. Gente, Mike, Eco, Juliette. Oi? Tome Recife na frequência 12685, alternando 2545. Aqui vai chamar Recife 12685 e 12545. 3612, boa tarde. Alô, azul setor da ação para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, seu limite é a radial 210 de Salvador. Azul 2642, seu limite é a radial 280 de Salvador. Azul 2642, complete a curva esquerda, proa 010. 5-0, aguarda autorização para voar direto Serra Vita 366. Serra 150, o procedimento que solicitamos foi o entendendo do Lúcio, né? Sente, aguarda autorização para voar na voa esquerda para 150, deixa para 2 mil pés, altímetro 1015, para Papatango, Osso, Lúcio. 15 vai descer a 2 mil, na proa 150, voo. O nosso voo está autorizado para o segmento NDP do Lupo, estão no zero, desça para 2-1-10, Oituna, reporte estabilizado. A sua identificação. ...6315, inicie redução de velocidade para 2109. 2109. 1255, desça para 4000 pés, altímetro 10015. 4000. ...2642, mantenha a vetoração e chame o controle, sinal frequência 119.80. Código 1867. Portal 3, Brasília 360. 867 vai para Árvore Elefa, agora eu não confio. Árvore Elefa. Então, inicie redução de velocidade para 2209. Décimo meia dúzia. Para o senador, 788, transconfirme. 59. 59. Autorizado, táxi 71, táxi Índia. Ponte espera, piso no zero, chamei Torre Salvador 118, 6. O ajuste é altímetro no zero.